Jerry Smith, Márcio e Vitor. Tem mulher aqui que parece que tem chip na bunda. É só bater o xolinho e ela começa a mexer. Então bora contar essa história aí. Certo? Uhum. A mulher, tu tem um chip aí. O quê? A mulher, tu tem um chip aí. É só tocar o beat que o bumbo não resiste e começa a sacudir. Solta o swing da Bahia. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Vai, vai, vai. Ela é santa. Bumbo não balança. Oi, parece sem sol. Na madruga ela desanda. Carrega na raba o chip do mal. Só tocar o solinho faz o bumbum dela enlouquecer. Dança até o quadradinho e começa a tremer. E começa a tremer. Ó mulher, tu tem um chip aí. Mulher, tu tem o chip aí. É só tocar o beat que o bumbum não resiste e começa a sacudir. A mulher, tu tem o chip aí. O quê? A mulher, tu tem o chip aí. É só tocar o beat que o bumbum não resiste e começa a sacudir. Ela é santa. Bumbum não balança. Oi, parece sem sol. Na madruga ela desanda. Que? Carrega na raba o chip do mal. Só tocar o solinho faz o bumbum dela enlouquecer. Dança até o quadradinho. Olha assim, ó. E começa a tremer. A tremer. A mulher, tu tem. O quê? A mulher, tu tem o chip aí. É só tocar o beat que o bumbo não resiste e começa a sacudir. Tem um chip aí. Dum, dum, dum, dum. Soba!